Boa noite, minha gente. São 18 horas pontualmente aqui no Engenho do Meio, em toda a nossa faixa horária. Tirando a galera que tá nessa viagem aí de horário de verão. Parece que começou, ainda bem que aqui não rola de novo isso, né? É isso aí, aqui estamos na Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM, direto do Engenho do Meio. E hoje, agora, estamos começando mais um nosso noticiário semanal aqui da Rádio Aconchego. É isso aí, ao fundo hoje vocês vão curtir é o disco Indianola Mississippi Seeds do B.B. King. Vou soltar aí um pouquinho pra vocês e já já voltamos aí com... começando aí nosso programa. É isso aí, vamos começar hoje com a primeira notícia aí, é anunciar que o pessoal do Marco Zero Conteúdo, Marco Zero é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo qualificar o debate público produzindo reportagens investigativas de profundidade e independente. É, a Marco Zero ela está abrindo seleção para jornalistas. É isso aí, um dos requisitos é que sejam formados ou formadas em jornalismo, as pessoas que vão se candidatar a essa vaga. É, tem um blog da galera, né? Tipo marcozero.org, e vocês podem ter mais informações sobre a seleção no, na seção marcozero.org/seleção, sem cedilha e sem tio. É, dizem que está aberta a vaga, a inscrição na vaga até o dia 17 de novembro. Vocês têm que mandar um e-mail para seleção@marcozero.org, sem cedilha e sem tio, com currículo atualizado e uma carta de intenção. É isso aí, galera. A galera do Marco Zero foca no jornalismo mais crítico, então eles, no perfil desejado, eles comentaram um pouco disso, assim. Tem que ter uma leitura crítica da realidade, é, além de ser formado em jornalismo, ser residente em Recife e tal. É, é uma iniciativa muito bacana da galera, faz um jornalismo bom, de qualidade, assim. Realmente as matérias são bem trabalhadas. E fica a dica aí pra galera que é do jornalismo, é da comunicação social e tem uma leitura crítica aí da realidade e tá procurando um trampo, trabalhar num lugar massa. Eu não sei como são as relações de trabalho, né, tô falando, mas pelo menos é uma galera que produz um conteúdo jornalístico de qualidade, um conteúdo crítico e tal. Fica aí a dica, seleção para jornalistas da Marco Zero Conteúdo. Saca lá no site marcozero.org. O IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, que é o antigo CEFET, aqui na, fica localizado aqui na Várzea, está ampliando, está prorrogando o prazo de inscrição para o vestibular do ano que vem, para entrar, ingressar no ano que vem. Os interessados agora têm até o dia 13 de novembro para inscreverem no processo seletivo. São 4.076 vagas, distribuídas em 65 cursos técnicos e superiores. Olha, galera, a gente tinha dado a notícia, quem não conseguiu se inscrever ou quem não tinha, não tava sacando que estava aberto, tá aberto até o dia 13 de novembro e o pagamento pode ser até o dia 14, mas cuidado, não deixa pra última hora o pagamento não, eu já me quebrei numa dessas. O pagamento tem agências do Banco do Brasil e as provas estão previstas para o dia 10 de dezembro. É, a gente tá começando aí o mês de novembro, né? E aí a gente separou aqui um bloquinho pra vocês sobre algumas atividades que vão rolar no novembro. Geralmente a galera faz atividades em referência ao mês da novembro ser o mês da consciência negra, dia 20 de novembro. Que foi, tá sendo legislado, não tô entendendo direito como é. Parece que já era, mas estão efetivando que vai ser feriado nacional, dia da consciência negra. E aí a gente conseguiu aqui reunir algumas datas aqui da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. É, no dia 7/11 hoje, né? Eita, já passou. Eu acho que é lá na Católica, tá rolando uma mesa sobre mídia e genocídio da juventude negra, com Thaisa Ágata. Amanhã vai rolar uma entrevista no programa Ciranda de Mulheres, promoção Comunidade da Ilha de Deus, participação de Heloísa Amaral, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E no dia 11/11 vai ter formação sobre racismo religioso. Convidada a professora Ciane Neves no Cineprev, das 9 às 16 horas. É uma promoção da própria Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Além disso, vai rolar uma audiência pública na ALEP, né? Que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco, organizada pela Rede de Mulheres Negras de Pernambuco também. O tema da audiência pública é Realidade da População Negra e Resistência em Tempos de Golpe. vai ser no próprio dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, começa às 9 horas da manhã na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E não podia deixar de falar, né? Aqui no CIS, a gente da Rádio, nós da Rádio Aconchego, junto com o Fórum de Usuárias do CIS. O CIS é o Serviço Integrado de Saúde, né? Que é o prédio onde a gente está localizado, fica aqui no Engenho do Meio, é um prédio massa, antes de tudo, que tem alguns serviços de saúde integrativos, né? Tem a yoga, tem a acupuntura, tem biodança, dança circular. A gente tem um jardim massa com muitas ervas medicinais. Tem, às vezes tem cursos sobre plantas medicinais, tem alguns outros, tipo, fora os serviços de saúde, tem alguns projetos também que atuam aqui no CIS. Um deles somos nós, a Rádio Comunitária Aconchego. E a gente, junto com o Fórum de Usuárias, né, que é o fórum que tem representação política das usuárias dentro da gestão desse prédio do CIS, estamos organizando o Novembro Negro no CIS. Ele vai acontecer nos dias 14, 17, 22 e 24 de novembro, aqui no CIS. CIS, como já disse, é o Serviço Integrado de Saúde. Ficamos localizados na rua Lindolfo Collor, 65, no Engenho do Meio. Fica aqui no quarteirão, coladinho com o Clube da Sudene. No dia 14 vai rolar uma roda de diálogo sobre saúde da mulher negra, com Ângela Nascimento. Começa às 14 horas aqui. Às 17, sexta-feira, vai rolar, a partir das 15 horas, uma oficina com Magu, a oficina de livretos, memória e afetividade do povo negro. Já no dia 22, a partir das 16 horas, vai rolar o Cineclube do CIS, com os filmes Cinzas, de Larissa Fulana de Tal, e o filme Cabela, de Yasmin Tainá. Já no dia 24, também vai ser uma sexta-feira, a partir das 14 horas vai rolar uma roda de diálogo, a comunicação no enfrentamento ao racismo, com com a participação da mãe Beth de Oxum. Tava previsto para ter uma roda de capoeira hoje, mas eu tinha entendido que também eu não sei se direito se ia ser hoje ou quinta, não me informei assim se rolou hoje. Eu acho que não rolou, porque eu não escutei ele aqui. Eu acho que vai ser quinta, se eu não me engano. Essa é a nossa programação aqui no CIS, com relação ao que é o evento que estamos chamando de Novembro Negro do CIS. É isso aí, uma programação massa. Chega junto aí, participa. Se alguém ainda quiser, nós somos extremamente abertos. E se alguém quiser ainda adicionar alguma programação, troca uma ideia com a gente, manda mensagem pra gente e a gente vai ver aí como é que pode se juntar pra botar mais coisa aí pra rolar por aqui. É isso. Se vocês querem entrar em contato conosco, conversar, dar feedback, o nosso telefone, temos um telefone de contato agora, que é equipado com WhatsApp. O telefone é 99721-5409, repetindo, 99721-5409. É isso aí. Já a gente volta com outro bloquinho de notícias. Baby, until till I'm dead and cold. Voltando aí com o nosso noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. Estamos aqui direto transmitindo, fazendo jornalismo. Jornalismo, na verdade, ele está adicionando notícias mais distância, não? Mas estamos aqui em nossa Rádio Comunitária, trazendo notícias, trazendo informação, conversando e ocupando o espectro radioelétrico aí para efetivar nosso direito à comunicação, tirar essa grande potência da mão, da não só da mão, mas do monopólio dos grandes magnatas da mídia, que por acaso são também magnatas do poder político e magnatas econômicos. Essa casadinha aí que a galera não abre mão, não quer democratizar a mídia, porque mídias livres, mídias comunitárias são exercício direto de poder. E é isso aí, voltando aí algumas notícias que a gente vai dar, tentar comentar um pouco mais rapidamente, algumas não dá para se aprofundar tanto. Algumas notícias que eu coletei essa semana e queria comentar, né, queria começar a conversar assim. A primeira, vou escolher aqui, é que eu tava pesquisando e tal e acabei batendo com... como é que se diz? Um abaixo-assinado, né? Uma petição online. A petição online era contra a vinda de uma filósofa americana para fazer um ciclo de palestras lá em São Paulo, né? A filósofa americana é a Judith Butler, que é uma teórica conhecida do marco do feminismo, das teorias queers e tal. E ela estava vindo para discutir cenário democrático, que é outras linhas de pesquisa que ela atua agora. E a galera fez um alarde aí, uma petição, essa galera direitosa, para impedir, para pressionar o local que ela iria ver o evento, que se não me engano é o SESC, ou o SESI, não sei, uma instituição dessa assim, para cancelar o evento com ela. E aí me chamou muita atenção, assim, uma prática... De como é que eu posso dizer? A repetição de algumas coisas que eu tô vendo acontecer e que meio que me preocupa, assim. Que a galera mais alinhada, assim, ao discurso da direita tá começando a fazer meio que um... É como se fosse um... Eles estão vivenciando, né, a potência de linchamentos virtuais e tal. E aí estão começando a fazer pressões em torno disso, né? Tipo... Uma das pedidos da campanha era que a galera negative as páginas do SESC, do local onde iria acontecer o evento. E aí, porra, é pra se pensar duas coisas assim, né? Tipo, a galera... Primeiro, dizer que ela vem aqui pra... Como é que se diz? Instaurar ou tentar trazer o debate sobre ideologia de gênero. Primeiro de tudo, essa questão de ideologia de gênero é... absurda, né? Tipo, não existe, não é teoria feminista, teoria queer, não é questão de ideologia de gênero, é uma teoria que é trabalhada, são olhares, são análises sobre a realidade, sobre a sociedade, que vem sendo discutido em nível global, nas universidades, nos movimentos sociais e tal, e não tem nada de ideologia, é tipo, é como tudo na vida, a galera tá pesquisando, tá tirando suas conclusões e tá escrevendo... artigos, trabalhos científicos, tem movimentos articulados em torno disso, e a galera tá dizendo que é uma ideologia que tá vindo para ser imposta no Brasil e pá. Não tem nada disso, isso é um trabalho que é o trabalho que ela fez, né, que aí no texto ela dizia muito, meu irmão, nem tô trabalhando mais diretamente com gênero e nem vou lá para conversar sobre gênero, meu tema de trabalho agora é democracias. E aí é bem bem problemático isso, né? Tipo, você tá estigmatizando uma pessoa que tem um trabalho sério, um trabalho reconhecido internacionalmente e com um termo que é, que tá tipo um termo pejorativo, que não dá conta da realidade do que são esses trabalhos, assim. E esse debate sobre ideologia de gênero, a galera tá usando isso e através disso batendo, que estão querendo impor ideologia de gênero, vários avanços em questões de gênero e sexualidade que se tinha no campo da educação, por exemplo, estão sendo perdidos. Então aí o primeiro alerta seria com relação a essa questão, assim. O segundo é uma coisa que eu tenho refletido recentemente, assim, sobre esse negócio de essas positivações e negativações, né? O que a gente tá vendo hoje, assim, com essa ascensão do movimento de direita e com características massificadas, porque pra hoje, pra tá massificado, a galera não precisa, tipo, mostrar força na rua ou tá junto. São poucos cliques e aí você reúne toda essa burguesia troncha aí, tipo, consegue aglutinar alguns milhares de pessoas em torno desses discursos de direita e aí fazem esse, tipo, essa chuva de negativações em cima de uma instituição que traz um debate que eles não gostam, que eles na verdade se opõem, né? E isso, como tá tudo baseado hoje em positivações, negativações, ou seja, principalmente na aparência que se tem nas redes sociais ou no mundo virtual, isso acaba realmente trazendo um dano para as instituições. Então é refletir um pouco de como é que esses sistemas de como é que se diz? Essas verificações sociais, mas que são virtuais, também vão começar a afetar o modo como ou a abertura de determinadas instituições para trazer ou não determinados debates. Isso aí pode afetar seriamente a democracia em si, né? O cerceamento, só por aí a galera tá fazendo essa vigilância em cima de todos os cantos que começam a discutir temas mais à esquerda, como a gente também pode começar a ver uma galera não querer mais discutir isso por medo dessas chuvas de negativações, vamos dizer assim. Você vai ter milhares de negativações para a instituição. E aí é um ponto que eu queria ressaltar, assim, quanto a esses usos de internet e tal. Uma notícia que eu vou dar, assim, rapidamente, assim, que eu acompanhei alguma coisa no começo e tal, mas é só pra lembrar o fato. Nessa semana fez 2 anos do desastre de Mariana. Do desastre, não. Eu mesmo, quando eu tinha selecionado a notícia, eu tirei o termo desastre, né? 2 anos do crime ambiental de Mariana. Vocês sabem onde é Mariana? Alguém se lembra? Mariana é a cidade de Minas Gerais que foi atingida pelo estouro da barragem da San Marco. E aí, uma galera perdeu muita coisa, perdeu muito imóveis, seus bens, uma cidadezinha pequena e pá. E aí a lama do rio que desceu da represa destruiu completamente a cidade. E até hoje a gente tem processos rolando. O governo brasileiro aponta para a galera que foi responsabilizada, claro, mas não teve nenhum quadro ainda de recompensação aos atingidos e às atingidas que tenha satisfatório. Recentemente a galera recusou mais um termo de acordo, assim. E aí o que eu acho, assim, primeiro, lembrar essa data, né? Tipo, 2 anos. Deixa eu ver se eu acho aqui só a data. É 2 anos, mas é 2 anos quando, né? Pronto, 5 de novembro. No domingo, 5 de novembro. 5 de novembro de 2005, aconteceu esse crime ambiental, né? Um dos maiores das... Eu já ouvi falar que era o maior, mas não tenho esse dado, não. Mas com certeza um dos maiores da história do Brasil, assim. Foi um crime. Não se duvida da responsabilidade das empresas, da Samarco e tal. E é isso. 2 anos depois e ainda muito pouco, a galera ainda não foi botada realmente contra a parede e obrigada. Porque quem comete... Porque é isso, é muito fácil pegar quem é fraco e cobrar severamente seus erros e tal. Agora pegar uma gigante nessa, multinacional, e cobrar... Porque a galera não tem que ficar fazendo acordo. Tem que dizer qual é a pena e botar pra pagar. Se não pagar, confisca os bens. Porque tá cheio de máquina dela aí por Minas Gerais. A galera já tá querendo reabrir de novo os campos lá de mineração. Tá cheio de bem da galera. Bota, diz qual é a pena e cobra. Se não pagar, recolhe os bens, confisca os bens. Tem como cobrar, é uma gigante, é multinacional, mas não é feito, não tá sendo feito, tá sendo adiado isso. E a galera que não tinha muito pouco, a galera muito pobre, é quem tá tendo que passar esses 2 anos correndo atrás de um processo gigante contra uma multinacional, e o Estado brasileiro não tá fazendo realmente o mínimo que se espera assim de um Estado-nação afetado por uma multinacional que comete um crime ambiental em seu território contra a sua população. E aí vale ressaltar algumas coisas que na época se fez uma crítica muito grande à cobertura da mídia. Lembrando, a Globo tem participação nos fundos de investimento que controlam a Samarco. A Globo é o maior meio de comunicação em alcance e em grana. E a galera tem participação nas ações que controlam a Samarco. E aí não teve cobertura, não é por acaso, não, porque na hora que é pra acochar a galera do PT, quem é vermelho, quem é esquerda, no instante eles botam o carro deles pra rodar. Agora, pra cobrar um crime ambiental desses, não moveram uma palha. Por quê? Porque eles são participantes do fundo de investimentos que controla a Samarco. É isso, tem nem o que falar, né? Tipo, a galera não paga imposto, é acionista de uma galera que faz crime ambiental, e a gente ainda tem que aturar essa galera. Eu particularmente acho que era pra fazer que nem o Chaves fez lá no, na Venezuela, na época de renovar, concessão é pública, concessão da televisão é pública. Na hora de renovar a concessão, o cara tá devendo. Tem um BO desse nas costas, de ter essa grana que não tá pagando o Estado brasileiro pela concessão, pelos impostos, tá botando numa empresa que cometeu um crime ambiental. Irmão, tem que avaliar mesmo se merece essa concessão. Se eu não me engano, tava pra renovar esse ano ou o próximo. Era uma das guerras. A Globo tava doida por causa disso, assim, de... isso, é uma concessão pública e se renova periodicamente. Mas esperar que a galera cobre e tenha... Porque é isso, todo mundo tem medo, né? Da Globo, os políticos tem medo da Globo, né? Outra notícia que eu acompanhei esses dias, eu fiquei meio curioso assim, saber como é que ia ser a notícia também, conversando com um amigo aqui da rádio, a gente achou meio confusa e tal, e meio não dava pra entender muito bem os entrelaços da coisa e como tava agora. Foi uma matéria que saiu, acho, no Diário Pernambuco, no pernambuco.com, sobre que a prefeitura tá querendo mudar o carnaval 2018, e uma das coisas que a galera projeta era antecipar alguns eventos da cultura popular pra semana pré. Na matéria ele trazia duas falas e eles discordavam sobre isso, um achava bom, outro achava ruim, pá. E outra coisa também era mudar o polo das agremiações, né? Tirar do... Não era Dantas Barreto, não. Pô, não lembro o nome daquela rua, onde acontece geralmente desfile das escolas de samba e tal. E aí não ficou claro assim como é que tava agora, se ia acontecer, se não ia. Mas é isso. E aí no final, a galera botou a fala institucional da prefeitura, dizendo que já estava organizado isso e tal, as agremiações. Eu achei meio confuso e não deixa claro. Assim, pareceu, no final da matéria, eles conseguiram concluir com uma matéria que era para indicar que a galera da prefeitura estava querendo mudar, e tinham setores da cultura popular que não aceitavam essa mudança. Acabou sendo uma matéria meio institucionalizada, com a voz da prefeitura prevalecendo, assim. E aí é isso, vamos acompanhar um pouco mais. A gente tem um programa que a gente fez esse ano, e a gente tá já planejando pra repetir, que é o A Festa na Rua, sobre o Carnaval de Recife. A gente fez esse ano com 4 programas. E a gente já tá começando a se mexer para tentar realizar ele para esse ano. E eu acho que esse ponto é uma das coisas que a gente vai dar um start, assim, pra gente começar a pesquisar e começar a fazer algumas entrevistas sobre o Carnaval de 2018. Seem to be my middle name. All odds against me. Yes, I can only play the losing game. These chains that bind me. Can't lose these chains and things. Just can't lose these chains and things. Essa semana que passou, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo, realizou uma marcha. Começou a ser organizada após a notícia que a gente deu semana passada, né, que vetaram o Caetano Veloso de fazer um show lá na ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo dos Campos, São Paulo. Primeiro, só reforçando, né? Essa foi censura o que rolou, né? A galera fala muito que é muito da liberal conservador, que é isso, a liberdade. Não, a galera censurou o bicho de tocar porque sabia que ia trazer uma exposição e um foco nas fotos de movimento realmente muito grande, assim. Foi censura o que fizeram. E a galera ficou meio que, mas irmão, como é que é isso e tal? E aí, nos dias seguintes, a galera fez uma marcha com em torno de 20 mil pessoas. A marcha se estendeu por 23 quilômetros. É, uma marcha de São Bernardo. Se eu não me engano, foi de São Bernardo. Saíram, foram até São Paulo. A marcha se estendeu, não. A marcha foi. Ah, entendi agora. Eu tava achando uma viagem isso mesmo, mas uma marcha de 23 quilômetros, eu pensei que era o tamanho dela, não. Tinham 20 mil pessoas na marcha, e essa marcha foi de São Bernardo até a sede do governo paulista, em protesto e pá. E chegando lá, a galera do MTST conseguiu alguns avanços no diálogo. Então foi uma vitória. Essa notícia é pra parabenizar a galera por essa capacidade de mobilização que a galera tá tendo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. O MTST é um movimento de massas que tá segurando uma onda séria de mobilização em tempos de desmobilização. A galera tá, na minha opinião, assim, fazendo um grande trabalho, assim, para as forças populares hoje no Brasil, e segurar essa braba, assim, e tá sendo massa acompanhar esse processo e ver que o movimento também está conseguindo vitórias. É um tempo também que a gente está conseguindo muito poucas vitórias no campo dos movimentos populares. Uma delas, recentemente, foi que iam cortar a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, e aí a galera mais afetada é a galera em torno do MTST, né? E aí a galera conseguiu fazer um barulho, e recentemente eu vi que tinha sido revogado e eles iam abrir para a liberação de 100 mil casas para o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Então, isso também é vitória do movimento, que tá. A galera disse que ia ter orçamento zero, a galera tá fazendo barulho, a galera tá botando o povo na rua. E é isso. Vamos olhar, que é um movimento que a gente tem muito a se inspirar e colaborar também, né? Que é isso. Somos. Os movimentos populares, eles crescem juntos. Parabéns aí ao MTST por mais essa vitória e essa demonstração de força. Uma das notícias que eu tenho separado É uma notícia que é daquela que é... foi lançada, é uma pesquisa assim, uma constatação do Fórum Econômico Mundial. Vê, que brava. E eles têm um relatório de desigualdade global de gênero, e no relatório de 2017, eles apontaram que foi pela primeira vez em todo o planeta, eles constataram um aumento entre as disparidades entre homens e mulheres. Ou seja, ele tem os mecanismos dele de pesquisa lá para indicadores de disparidade, né, de desigualdade entre homens e mulheres. E aí, pela primeira vez em nível global, eles sentiram esse, eles viram essa desigualdade aumentar. Não vou entrar em detalhes de como é as porcentagens, 68% de desigualdade. É que é isso, a questão, como é que a galera mede desigualdade? Aí teria que ser mais atento assim ao estudo, e também por ser um Fórum Econômico Mundial. Mas é olhar que essas estruturas do poder, eu desconfio muito assim, porque desigualdades, tipo, eles agora estão vendo um aumento da desigualdade. Isso é um indicador, mas com certeza isso é uma subestimação. Eles, com certeza, esses mecanismos do poder sempre tiram muito por baixo qual é a real desigualdade, assim. E aí, eu não vou dizer quantos por cento é a desigualdade, porque é isso, são... Mas você vê uma estrutura dessa apontando que a gente está vendo retorno do crescimento de desigualdade, quando a tendência era uma queda. E o Brasil caiu 11 posições nesse ranking do Fórum Econômico Mundial sobre desigualdade de gênero. Continuando esse bloco do mal... uma das notícias também que eu tenho visto recentemente foi que vai voltar a campanha Natal Sem Fome. Pra quem não conhece, pra quem é mais novo, o Natal Sem Fome, ele foi idealizado pelo sociólogo Herbert de Souza, o famoso Betinho. E... o Natal Sem Fome, ele não acontecia mais, porque o quadro de fome no Brasil tinha diminuído e tal. Eu pensei que tinha dado aqui de quando foi a última edição, a última campanha do Natal Sem Fome. Mas é isso, esse ano voltou, por ter indicadores de... indicadores sobre a fome terem piorado, né? Se eu não me engano, saiu também uma notícia da FAO. Pronto, 10 anos. Fazem 10 anos que não acontecia a campanha, e aí voltou. Voltou assim, recomeçou essa campanha para arrecadar alimento para distribuir para a galera aí que está em situações de pauperização bem extrema. My lucky day, I'm there. Don't fly away. Agora vamos escutar aí um áudio da galera do Brasil Atual, Rede Brasil Atual, sobre os 48 anos do assassinato de Marighella, Carlos Marighella, guerrilheiro revolucionário brasileiro. Solta aí. Político, guerrilheiro, escritor e fundador da Ação Libertadora Nacional, a ALN, Carlos. Completaram-se 48 anos da morte do político, guerrilheiro, escritor e fundador da Ação Libertadora Nacional, a ALN, Carlos Marighella. Ele foi assassinado na Alameda Casa Branca, na região dos Jardins, em uma emboscada preparada por agentes do Departamento de Ordem Pública e Social, o DOPS. Apontado como inimigo público número 1 da ditadura militar e tendo seu rosto estampado em diversos cartazes pelo Brasil, o guerrilheiro foi morto no dia 4 de novembro de 1969. Apesar do tempo que se passou, a memória e o legado de Marighella continuam sendo reivindicados por militantes e movimentos populares. Atom Fon Filho, militante da ALN, que também foi detido e torturado pelo DOPS em 1969 e passou quase 10 anos no cárcere, afirma que a luta de Marighella se deu pela percepção de que a ditadura servia aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Eu diria que a primeira questão é exatamente a defesa da soberania nacional, tá certo? Que ficava bem marcado, né, no nome que ele dá à organização que ele forma para a luta contra a ditadura. Ação Libertadora Nacional. Ou seja, Marighella identifica que a ditadura militar, na verdade, atendia aos interesses do capital internacional, atendia aos interesses do imperialismo, particularmente norte-americano. Atum também destacou que o guerrilheiro lutava, acima de tudo, pela liberdade do povo brasileiro. A segunda questão é a questão da liberdade, a questão dos direitos da nacionalidade, dos direitos do povo. Porque a ditadura militar, na verdade, acaba rompendo com tudo que havia sido demarcado na Constituição de 1945. Então, a questão da liberdade acaba assumindo também um papel fundamental nas manifestações de Marighella, nas propostas de Marighella, e esse é um legado que ele coloca. Baiano e descendente de escravos por parte de mãe, Carlos Marighella cursava engenharia civil na Escola Politécnica da Bahia quando, aos 18 anos, entrou para o Partido Comunista. Foi preso pela primeira vez em 1932, aos 21 anos, por escrever e divulgar um poema com críticas ao interventor da Bahia, Juracy Magalhães. Marighella foi preso e torturado tanto pelo aparato repressor do Estado Novo de Vargas quanto pela ditadura militar. Vitor Labac, Rádio Brasil Atual. É isso aí, galera. É, 48 anos do assassinato de Carlos Marighella pela ditadura militar. And she gets me where I live. I'll give all I have to give. I'm talking about that homie. Oh, she's a little man, she loves me. É isso aí, vou voltando aí. Agora faltam quatro notícias que a gente separou aqui. Depois a gente vai entrar no bloco sobre alguns eventos que vão acontecer, principalmente aqui pela... Não, tá bem distribuído, mas fora região central... É, tem algumas coisas aqui que vão rolar pela Vaz e pela Zona Oeste, mas... É isso. Vai acontecer, nos próximos dias, a TEIA, que é a TEIA Latino-Americana e Caribenha de Feministas Antiproíbas. É um encontro entre feministas antiproibicionistas, né? E recentemente aconteceu aqui, no Recife também, o encontro de feministas nacional de feministas antiproibicionistas. E aí seria mais... Não sei, é um evento que vai acontecer no Uruguai, assim, também dá mais dados. Acho que vocês conseguem encontrar aí pelas redes sociais. Mas é lembrar mais uma vez aí esse debate sobre antiproibicionismo. A questão do debate de legalização... de descriminalização também das drogas é um debate que, como eu converso com uma amiga que faz parte da rede de feministas antiproibicionistas, a RENFA, esse debate é sobre racismo em primeiro plano. Questão de drogas, não tem como discutir, não tem como ter um entendimento do que realmente é a proibição às drogas sem entender o que é o racismo no Brasil, como surgiram essas leis e a que população essas leis proibicionistas afetam hoje no Brasil. Quais são os corpos que realmente são afetados pela proibição às drogas? Então, puxei de lá, só para dizer que vai rolar essa teia, a teia latino-americana e caribenha de feministas e proibicionistas, mas para propagar assim esse pensamento e essa discussão que eu tenho com essa amiga e que a galera tem lá na rede, que é, não tem como discutir, não tem sentido discutir antiproibicionismo por qualquer outra chave que não prioritariamente sobre a chave do racismo. Nobody loved me but my mother. E aí duas notícias rapidinhas aí sobre os canalhas do governo central, o governo golpista de Michel Temer e sua laia. Esses dias foi sancionada a lei que dá foro privilegiado a Moreira Franco. qualquer foro privilegiado. Vamos lá. Vocês se lembram quando Dilma disse que Lula ia ser ministro? O barulho que foi. A galera dizendo que ele ia virar ministro só pra ganhar esse tal foro privilegiado. Foro privilegiado significava dizer na época que Lula não podia mais ser julgado pela galera de Moro, a galera de Curitiba da Lava Jato, e ele só poderia ser julgado agora no Supremo Tribunal Federal. E aí foi um barulho estrondoso e acabaram vetando Lula de assumir o ministério, realmente, por dizendo, acusando que ele estava querendo assumir o ministério só para fugir da Lava Jato. Só que agora Moreira Franco, que ele é secretário-geral da presidência, que é um cargo que não tem foro, não tinha foro privilegiado, ou seja, ele poderia ser julgado pela conhecida como Turma de Curitiba, Michel Temer passou, encaminhou uma lei que foi aprovada, que aumenta o braço desse foro privilegiado e abraça o cargo do seu comparsa Moreira Franco. É só jogar notícia pra ver que essa tem muita coisa errada aí nessa doideira de Lava Jato, porque uma das coisas mais, não sou contra nunca, véio, que se investigue, que seja ferrenho mesmo, com corruptores e com a corrupção, com quem recebe a corrupção e com quem propõe os lados ativo e passivo, né, da história. Tem que ter um atento, tipo, é interesse da população que esses julgamentos vão pra frente. Agora, o que fica claro nisso tudo é que são dois pesos e duas medidas muito diferentes. Por falar em dois pesos e duas medidas, então a gente já emenda com a outra notícia, que é o Alexandre Moraes, que era ministro da Justiça, que quando mataram... Eita, morreu, caiu o avião. Eu acho que mataram o cara, né? Mas... eu acho que mataram, né? O Theoris Avasque lá, ministro do Supremo. Aí o Alexandre Moraes, outro comparsa de Michel Temer golpista, foi indicado pelo presidente, seu comparsa, para assumir o Supremo Tribunal Federal. Antes de tudo, só lembrar que o Supremo Tribunal Federal, quem assume vitaliciamente. Então, a galera entrou, deu um golpe, assumiu o poder e já começou a botar suas peças lá dentro. E algumas com um estrado, esse Alexandre Moraes vai ficar aí até ou mudar essa lei, que é vitalício, ou até ele morrer ou desistir, né, largar o osso. Só que ele deu uma citação esses dias, deu um depoimento esses dias, que deveria ser criminalizado os vazamentos, quem vaza documentos de investigações, e também deveriam ser criminalizados os jornalistas que divulgam. E aí isso é um problema, porque o jornalista que divulga, primeiro, é uma bronca ser criminalizado, porque você está coibindo assim, essa coisa importante que é a liberdade de imprensa, tá ligado? Mas, e aí a galera de jornalismo diz, não, só quem pode ser criminalizado é quem está diretamente envolvido, quem não poderia vazar, né? Sobre quem o documento estava guardado. O jornalista, ele divulga, porque informação é isso, a notícia ela é de interesse da sociedade, né? O jornalista é um meio. E aí, mas o importante da notícia nem é isso, é que o Alexandre Moraes mesmo, antes de ser ministro, quando a Lava Jato estava mirando lá no PT e antes do golpe, fazia louvações ao método da Lava Jato, de colaboração com a mídia e tal, e chegou inclusive num evento a dizer, a galera falou alguma coisa da Lava Jato e ele disse, depois da próxima semana vocês, a próxima semana tem muitas surpresas, depois da próxima semana vocês vão se lembrar de mim. O cara que tá falando isso, ele isso é um estilo de vazamento, né? E aí na outra semana foi o quê? Foi aquela perseguição ao Lula, que ele foi pra Curitiba, aquele drama todo, né? Ou seja, quando o olho e o foco e a história era pro PT cair, a galera vaza tudo, tem que cair, o povo tem que saber, o povo tem que pressionar. Agora, quando o cerco tá se fechando pros amiguinhos, pros comparsa dele, aí, não, que é isso, vazar tem que ser crime, não sei o quê. Aí, essa galera quer isso, essa galera quer assustar. Porque é isso, que seja crime com o judiciário, suas broncas. tá ligado? Agora, o jornalismo, você faz com que, se houver um vazamento, o jornalista fique com medo de assinar matéria e de correr atrás. E aí é isso, é perseguição à liberdade de imprensa, e por outro lado também a gente se ligar que tem que discutir seriamente a questão de anonimato, formas seguras de fazer vazamento. É um debate que a galera do Wikileaks, do Intercept Brasil também já fazem, é massacrar algumas coisas. Tem algumas associações de jornalismo internacional que também tem mecanismos interessantes para conseguir fazer divulgação de documentos de forma anônima. E aí, uma notícia também, a última desse bloco, mais para a gente entrar nos eventos que vão acontecer, né, nesses próximos dias. A gente está completando 12 anos de que a América Latina, mas principalmente a América do Sul, né, rechaçou de forma veemente o projeto dos Estados Unidos de Aliança de Livre Comércio das Américas, conhecido como AUCA. No começo dos anos 2000, isso era uma pauta muito forte do movimento de esquerda contra a AUCA, o bordãozinho Alcarajo, também que ecoou aí por muitos países da América. E naquele começo dos anos 2000, foram ações aí, eu não vou só fazer um lembrete, eu não sou adepto de louvar personalidades, políticos, partidos e tal, mas os movimentos populares todos estavam com essa pauta de recuso da AUCA, e houve esse, quem foi trabalhar diretamente com isso foram os presidentes da América Latina, que nesse momento estavam passando por uma congregação, por um momento mais à esquerda, que estava com Hugo Chávez na Venezuela, Nestor Kirchner e o Lula aqui no Brasil. Questionar o quanto à esquerda, mas nesse momento eles botaram o Bush no bolso. E aí a América Latina mandou os Estados Unidos al carajo. Fazem 12 anos dessa experiência, desse histórico aí de aglutinação dos movimentos em torno dessa pauta e dessa vitória. Não das pessoas que estavam lá no círculo do poder. Eles só negaram lá em cima, porque aqui embaixo o povo estava gritando al carajo, al carajo, al carajo. AUCA não. E aí depois disso surgiu uma aliança entre a Venezuela e Cuba, que chama-se ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas, enquanto o AUCA focava aspectos econômicos, e aí seria muito maléfico aos países da América do Sul, porque os Estados Unidos ia tirar todas as barreiras comerciais, ia vir com seus produtos barateados, pagando pouco imposto para competir com a indústria nacional da América do Sul. Esse era o foco da AUCA. A ALBA, ela tentava visualizar medidas de cooperação em campos da educação, da saúde, e aí tentava se afrontar esses dois modelos, né? A AUCA saiu e a ALBA ainda teve uma sobrevida. Ainda tem um pouco hoje, mas foi isso. Foi um rechaço popular de grande parte da América do Sul a esse projeto neocolonialista aí que os Estados Unidos tentou emplacar há 12 anos atrás, no começo dos anos 2000. Final dos 90, começo dos 2000. Meu Deus do céu, eu vou falar pra vocês o que é que aconteceu agora. Eu gravei o bloco todinho de eventos e esqueci de tirar o mute. Ficou tudo no mudo aqui. Mas eu vou refazer aqui rapidinho. É... Na verdade, eu vou dar só os três mais importantes, assim. Que é... No dia 10, agora na sexta-feira, vai rolar a comemoração dos 17 anos do Nascedouro, da Biblioteca Multicultural do Nascedouro de Peixinhos. Vai ter a apresentação do processo de oficinas, ecologia lúdica e produção literária, e às 18h30 haverá o Sarau Nascedouro Poético. Fica na rua Avenida Jardim Brasília, no Nascedouro de Peixinhos, em Olinda. É, aqui no Mirante da Várzea, vai rolar o Acústica do Zé. O evento, o Mirante da Várzea é um bar que abriu aí esse ano, e a galera tá dizendo que é massa, ainda não fui. Mas o telefone para contato aí é o 987-96-9699. Você indo para sentido Camaragibe pela Caxangá, você pega ali na UPA, à esquerda. E aí ali é bairro do Jardim Petrópolis, né? Aquele caminho para o R7 Várzea. E aí fica por lá. Você pega esse número aí e se informa. Repetindo, 987-96-9699. Por fim, não tem mais alguns eventos, mas eu cortei por causa desse erro, essa falhazinha de operação aqui. É, vai rolar o Várzea Colaborativa, que é uma feira colaborativa que acontece na Praça da Várzea. Neste sábado, durante a tarde, assim, umas 2 horas da tarde, a galera tá se aglutinando por lá. Não é um lugar só para ir comprar, não é só é um mercado aberto, colaborativo. Leve suas coisinhas, monte sua barraca por lá e aproveita aí. Se tiver alguma coisa para vender ou fazer escambo, é um lugar massa, uma galera massa. E é uma proposta legal de eventos colaborativos, assim, né? Que você tem algumas pessoas organizando, mas também as pessoas que vão ao evento é que acabam sendo o próprio evento. Não é um público somente consumidor. É isso, galera, vou me despedindo, são 7 horas da noite dessa terça-feira, 7 de novembro. E esse foi o noticiário semanal da nossa Rádio Aconchego, 88.1 FM, direto do Engenho do Meio. Vocês curtiram ao fundo o disco Indianola Mississippi Seeds, do B.B. King. Falou, galera, boa noite. E até semana que vem. Amanhã de manhãzinha, quarta de manhã, 7 horas da manhã, e quinta-feira, 3 horas da tarde, tem reprise desse programa. Abraço, cheiro, muita luz. Boa noite a todos e a todas.